Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tenho vergonha de outras vezes. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Senhora Jovem Nerd e eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Aqui é o Guga e a pior ressaca é a moral. Começou. Aqui é o Rex e eu sou um sem vergonha. Sempre sedutor. Aqui é o 3D e eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz em toda a minha vida. Os outros que tem por você, né? Exatamente. Alô, aqui é o amigo imaginário e esqueci o que eu ia dizer. Tá nervoso. Peraí, o que é roubar e não poder carregar? Vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha é roubar e não poder carregar. Outra vergonha é esquecer a apresentação também. É, isso é a maior vergonha de todas. Aqui é a portuguesa. Morro de vergonha de fazer esse sotaque em público. Aqui é o Azaghal e eu tenho vergonha do Jovem Nerd. Vamos falar hoje sobre histórias de vergonha, cara. Vale é tudo. Uma vergonha. Vale tudo. Vale vergonha alheia, vale auto-vergonha, vale vergonhas que te incomodaram. Vale aquela vergonha de um amigo meu que, na verdade, é sua vergonha, sabe? Só que é tão vergonhosa que você não tem coragem de contar que é sua. Exatamente. Eu tenho vários amigos assim. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia essa semana, Azaghal. Temos nosso anunciante. A Panini. Panini Comics, olha só. É, quadrinhos, mega relevante. Sim, verdade. Todo nerd, em algum momento da sua vida, gosta de quadrinhos. Exatamente. E o recado deles é sobre Heróis 100. Porque as novas publicações da Panini da DC Comics, que é Batman, Superman e Liga da Justiça, estão chegando ao número 100. Número 100, todas. E o que eles pedem pra avisar é que esse é o último final de semana onde as pessoas podem concorrer a um ano de assinatura das HQs DC Comics. Olha só! Além disso, você pode concorrer também às artes originais das capas dessas edições número 100. Olha aí, maneira. É fácil concorrer, não é difícil. Tem o link da fanpage da Panini Comics no Facebook, que você entra lá e isso. Veja como concorrer. Isso, tá acabando, último fim de semana, então corre. E eles pediram pra avisar também sobre Sandman. Sandman, muitos fãs de Sandman pedem Nerdcast sobre Sandman. Inclusive a Fanini falou, vocês têm que fazer um Nerdcast sobre Sandman. Eles falaram? Eu falei, vocês podiam patrocinar. Ah, sim, claro. Vamos marcar isso aí. Então eles pediram pra avisar o nosso amigo, o senhor Panini. Ou será uma senhora Panini? Não sei. O que acontece? A obra está em pré-venda, ou dependendo de quando você estiver ouvindo, já vai estar à venda. Nas livrarias. Exatamente. Certo. Então são 600 páginas para os fãs e colecionadores da série curtirem. Tá, cara. Incluindo quase 100 páginas de extras e especiais. Não, tudo vai pra dentro. Mas que rola, Azaghal, mais natural. O que rola é que a Panini lançou, para comemorar isso, um aplicativo no Facebook. Eles estão nas mídias sociais. Olha só, tem um link no post se quiser. Isso, você entra na mesma fanpage. Uhum. E lá você decifra os seus sonhos. Olha que maneiro. Você bota o que, os elementos que tiveram no sonho e ele diz o que aconteceu, por que sonhou aquilo e tal. Então, coisa de Sandman. Compre já na pré-venda a obra-prima de... Assim, não tem desculpa pra você não ler Sandman, tem que ler. Você, inclusive, Jovem. Exato. E mande e-mail para a Panini Comics patrocinar o Nerdcast de Sandman. Recados mais importantes da semana aqui, o Jovem Nerd está fazendo aniversário. É, o site Jovem Nerd. A entidade. Dia 14 de abril, agora, nesta próxima semana. Sim. O Jovem Nerd faz 9 anos de idade. Porra, uma vida. Toma essa vida aí, meu filho. Ué, é tempo, cara. É quanto você precisa para chegar até este ponto. Não, tem gente que faz em menos, pô. Seja ele qual for, né? Exato. Não, então, olha, estamos muito felizes de estar 9 anos à frente do Jovem Nerd, por isso vamos fazer a semana de aniversário, Jovem Nerd. Exatamente. Onde, no melhor estilo Hobbit, nós é que damos os presentes. É, o aniversário é do Jovem Nerd, mas quem ganha é você. Ah, puta merda. Caraca, o texto de redação publicitária mais velho do mundo, né, cara? Só que acontece, nós temos alguns mimos, algumas coisas legais e coisas realmente que, né, no crescente, né? Exato. A gente vai dando prêmio até que chegar naquele ápice, oh, explosão, fogos e tal. Então semana que vem, todo dia, a gente vai sortear no Twitter algum prêmio. Ou mais de um prêmio, ou o que for. Sim, né? Exatamente. Os prêmios que nós temos até agora, não, nada impede que a gente dê mais. É. Mas até agora, o que nós temos? Um DVD do Homem de Ferro 2. Certo. Um DVD duplo do Homem de Ferro 2. Muito bom. Um Blu-ray duplo do Homem de Ferro 2. Tá vendo a escalada? Escalada. Nós temos 3 Blu-rays do Taxi Driver. Olha só, especial. Um oferecimento do Sr. Saraiva. Que está presenteando o Jovem Nerd pelo, exato, aniversário. E nós temos, agora o mega crescente, um iPod Touch. Puta merda. Última geração. De 8 GB. 8 GB. Muito bom. Oferecimento do Jovem Nerd. Oferecimento do Jovem Nerd, quando foi lá pro States. Não, bota a mão nesse bolso aí, cara. E não é só isso, nerd. Olha só. A Nerd Store também quer entrar nessa fatia. Isso. A gente vai sortear no Twitter, um cliente de ouro Nerd Store. Olha aí, um cliente VIP. Esse, o que, que vai acontecer com esse cliente de ouro? Ele vai ganhar, durante 1 ano, todos os lançamentos da Nerd Store, cara! Exatamente. Tudo que vier por aí, camisas, novas canecas, toalhas, sim, estão a caminho. Lançamentos Nerdbooks. Olha só! E outras coisas que ainda não podemos revelar. Sim. Ele tem tudo garantido. Ele vai ser tipo garoto propaganda. É o cliente de ouro. É, exatamente. Lançou na Nerd Store, vai pra casa dele, já automaticamente. E pra ele já começar a encher o armário... Isso. Nós, assim que ele ganhar, nós já vamos mandar um conjunto com as canecas, pra ele ter a coleção completa. Claro. E o nosso último lançamento, que foi a camisa Trilambda. Isso, muito bom. Além das canecas e da camisa, que foi o nosso último lançamento. Isso. E de todos os futuros lançamentos da Nerd Store, qualquer coisa que a gente lance. Inclusive, se você for mulher e a gente lançar cuecas, você vai ganhar. E se você for um cara e a gente passar a vender biquíni, você vai ganhar. Também vai ganhar. Mas a questão é que, além disso tudo, nós temos a última cópia. Não é a última cópia. Deixa eu valorizar. A última cópia, música levantando o livrinho. Ou não. De A Batalha do Apocalipse, edição de colecionador Nerdbooks. Isso, garoto. O livro com a capa do Harold Stricker. Aquela dos anjos lutando, aquela que a gente lançou pela Nerd Store por último. Ah, vocês têm esses livros ainda? Só para ocasiões especiais. Não, esse é o último livro. Não tem mais nenhum. Mentira. É o último. Tem alguns. Último. Tá bom, finge que é o último. Eu sei que quando eu receber, você fala assim, caraca, eu tenho o último. É o último. Então é isso, aniversário do Jovem Nerd, dia 14 de abril, semana que vem, a toda... presenteando de segunda a sexta vocês via Twitter do Jovem Nerd. O que vocês têm que fazer? Apenas ficarem ligados, porque vocês vão ter que fazer um retweet específico, porque aí só ganha quem estiver participando, entendeu? No qual é o risco do cara que nunca mais entrou no Twitter ganhar, entendeu? Exato. Tem um post aí, tem um link, você clica pra ler como é que vai funcionar, mas vai ser via Twitter. Isso. Vai ser via retweet, funcionando com sorteio. Isso. Então não importa a sua relevância no Twitter, é só você retweetar, que você já está valendo, né? Exato. E é isso, é simples isso. Assim. Muito bem, parabéns para nós. Parabéns para nós, parabéns para vocês. Chegando aí mais um prêmio anual YouPix, os melhores da websfera. Exatamente. E nós estamos concorrendo mais uma vez. Isso, além de estarmos concorrendo, estaremos lá, inclusive, no dia 27. Ah, temos uma mesa sobre videologs. Nossa, quem diria, hein? Porra, cara! Olha só. Que estará conosco na mesa de videologos? Confirmado até então, PC Siqueira. Ó, oh, que legal. E o nosso amigo Lucas Vagazoide. Lucas Vagazoide, sensacional. E o Felipe Neto? Eu acho que não rolou a confirmação. Porra, Felipe Neto. Não sei, cara. Vamos lá, meu irmão. Bom, o que acontece? Ah. Como nós estamos na crista da onda do videolog brasileiro... Não pode falar isso. No coaching de imprensa, você não pode falar que você está surfando a onda. Não, por quê? Porque a onda acaba e você se fode. Mas se for um tsunami, tu vai arrebentar pra caralho. Fala, vai. O que importa é que nós estamos... A gente tá na crista do Nerdcast há 6 anos, porra. É uma bela onda. Porra, valeu. O que importa é que a gente está concorrendo, Jovem Nerd. Como videolog? Sim. Videocast? Melhor videocast do ano. Olha só, Nerd Office, em especial o episódio sobre carnaval. Eu acho que eles botaram isso como exemplo, na verdade. Como exemplo, mas é um bom exemplo. É o conjunto da obra aqui. É o conjunto da obra, tudo bem. Além disso, o Nerdcast está concorrendo com o podcast do ano. Obrigação votar. Obrigação votar em tudo, na verdade. É claro. E olha a novidade. Ah, não, cara. Finalmente eu me destaco. Da massa, Jovem Nerd. E sai um pouco à frente. Porque as outras duas indicações são em conjunto, né? A empresa, é o Jovem Nerd, a entidade Jovem Nerd como um todo participa. É. Mas... Pronto. Na categoria Troll do Ano, eu concorro sozinho. Ai, meu Deus do céu, Bia Grande, o que você foi fazer? Ou seja... Se eu ganhar como troll do ano, eu vou ter um troféu a mais que o Jovem Nerd. Porque os outros todos são repartidos. Olha só, olha, o Bobagento fez uma ótima trollagem, a imprensa inteira caiu, vale muito mais do que a Zagal com as suas pequenas trollagens. Olha só, Jovem Nerd, não adianta. Todas as boas trollagens vêm de mim. No último Nerdcast, a gente trollou mais de 100 mil pessoas. Teve essa, né? É verdade. Você já cansou de ser trollado incessantemente. É, eu já cansei mesmo. Então é uma obrigação, é a convocação geral para votarem nas três categorias. Tudo bem. Podcast do ano. Aham. Uh-huh. Troll do ano. É. E videocast do ano. Aê. Inclusive, nós estaremos lá na premiação também. Sim, e a gente vai julgar algumas outras categorias, né? Que nós blog estamos... do ano e blogueiro do ano, se eu não me engano. Que nós não estamos concorrendo, obviamente, porque estamos julgando. Certo? Se que tivesse, eu votaria em mim mesmo. Então, vá lá, tem o link aí no post pra vocês votarem. Não derrube a página do YouPix, muito bom. Convocação geral, Nerd Power. Chame sua amante, seus amigos, seus pais. Peça para todos votarem. Vote em casa, vote no trabalho, vote na faculdade. Não vai fazer isso. Por que não? Votar várias vezes, o mesmo cara. Não tô falando pra ele votar várias vezes, só tô falando pra votar em vários lugares. Ninguém falou em votar várias vezes aqui. O importante é votar. Lan house, se você pegar um Wi-Fi na rua com outro IP, vote. Não. Vota só uma vez que tá bom. Vote umas vezes. São três categorias, tem que votar várias vezes. Vote várias vezes no Jovem Nerd e no Azaghal. Vamos lá, se você não quiser ouvir o relatório de e-mails do último Nerdcast e o feedback, adiante para... 25 minutos e 2 segundos. O bolo é uma mentira. Muito bem, Azaghal, muitos e-mails, último Nerdcast sobre malhação. Quer dizer que o Sleeve Robot tá precisando de um formato... C/aggressive. Por quê? Porque não tem nada falando da trollada. Não tem nada falando e da trollada. E teve muito comentário e com certeza e-mail da trollada. Olha só. O que acontece? A última sexta-feira, a do programa 253, foi 1º de abril. É claro. E porra, quando o 1º de abril cai numa sexta-feira, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Exato. Então nós tivemos a ideia de fazer uma pequena brincadeira fingindo que íamos soltar o Nerdcast Proibido. Ah, foi boa. A gente riu muito. Cara, aí a gente parou de twittar no dia anterior, né? A gente não queria levantar expectativa ou falar de 1º de abril. Queria deixar que as pessoas não pensassem nisso, né? Exato. E puta, cara, ver os tweets e os comentários foi a melhor parte, cara. Teve uma galera que se amarrou, achou, levou na esportiva e gostou. Agora teve a galera que ficou putaça, indignada. Putaça, cara. E vocês foram os que mais me divertiram. A indignação de vocês me alimenta. É por isso, inclusive, que eu concorro como troll do ano. Dos melhores da websfera. Foi muito bom, cara. Foi muito engraçado levar ao limite essa trollada, cara. É maneiro, tá do outro lado da trollada. Olha aí, o Jovem Nerd. E aí, o que aconteceu? Depois do dia 1º de abril, a gente tirou aquele trechinho fake. Exatamente. Que é proibido, né? Quem baixou no dia 1º de abril tem aí um item de colecionador. Isso, viu? Então se você tomou uma trollada, pelo menos você ficou indignado, porque você é uma pessoa muito séria, um comendador, um deputado que não pode ser sacaneado. Saiba que você tem um Nerdcast especial. Isso. Quase ninguém tem, que na verdade muita gente tem, né? Não, você não é tão especial assim, mas você tem algo que, se alguém for ouvir hoje, não vai ter. Fora isso, o programa, de fato, foi sobre musculação, malhação. Exato. Ou treino. Treino. Pô, o que foi que gerou muita indignação, porque o cara tava esperando ouvir sobre putaria, quando veio o tema musculação, foi, cara... Esse contraste foi parte. Exatamente, da trolagem, né, foi o que se fez... Cara. Se tivesse tido um Nerdcast inteiro falando, o senhor ficar falando putaria, não teria o contraste. Exato. Mas foi muito bom. Rafael Leite enviou um vídeo do Azaghal fazendo ler parkour, cara. O que, que é isso? Cara, ficou bom. Aquele vídeo que bota a cabeça gigante num corpo, sabe? Mas ficou muito maneiro, cara. Tá maneiríssimo. Vinícius Luz enviou uma imagem do Capitão América do Rob Liefeld. Nossa, todo mundo odeia esse cara e não é à toa. Olha o desenho do cara. Caraca, é asqueroso, cara. Isso mostra por quê. Você não tem que odiar o cara, na verdade. Você tem que odiar quem contratou ele. Exato, é verdade. E ele mandou uma versão de como seria o Capitão América do Rob Liefeld sem roupa. É, ó, ele tá sem roupa, tô avisando. Só, né? Clique no... sua própria conta e isso. Não sei for work. Caio D'April manda um vídeo do gordinho pagando de físico. Cara, isso foi maneiro, cara. Esse vídeo é ótimo, cara. O que aconteceu ali, deve uma aposta, zoação. Era uma zoação, duvida, cara. Que eu vá na porra. Aí, deve ter sido, mas isso. Mas tava todo mundo sério. O cara, o fisiculturista de verdade, tava lá fazendo sim, sério. Mas, pô, alguém devia estar se divertindo pra caralho. Muito bom esse vídeo. Everson Lima manda o vídeo diferenças entre malhar e treinar. Olha aí. Igor Soares manda o Away de Petrópolis falando sobre anabolizantes. Lá vem o Away de Petrópolis. Excelente. Sean Stewart, todo internacional, envia os vídeos do Arnold treinando. Um dia de treino do Arnold. E o Arnold no Mr. Olympia em 75. Que é uma coisa assustadora, cara. Caraca. O tamanho do cara. Arjuna Conde manda a propaganda da Monster Gin. E eu faço questão de ler. Tá, peraí. É um outdoor. Uhum. E aí tem duas mulheres gostosas de biquíni no lado. Uhum. Eu aconselho você a clicar no link e dar um page view pra dá gente. Uma olhada, dá uma olhada. Mas tá escrito, a receita é simples. Fique forte! Exclamação. Uhum. E pegue mais mulheres. Monster Gin. Somos fúteis, mas somos pegadores. Caraca, cara. Essa é uma propaganda mestra, cara. Parabéns. Além disso, o Felipe Franco desenhou como é o treino do Jovem Nerd. Ficou muito bom. Começou a trollar. Vocês não têm direito de me trollar, não, vocês outros. Inclusive, Felipe, manda essa imagem com o fundo transparente. Não. Vou botar no rodapé dessa forma. Chega, já baixa o Cavaleiro Zodíaco. Tem que mudar o rodapé sempre, cara. O desenho ficou maneiro. Não, tem vários outros desenhos pra botar. Não tem? Pior que não tem. Tem sim. Wesley Samp mandou uma tirinha sobre a dieta do Jovem Nerd. Muito obrigado, ficou muito legal. É meio fofinho, né, o negócio? Não? Meio fofinho, é verdade. E muitos nerds mandaram o link da tirinha do bronzeamento artificial do He-Man. Eu não achei nada demais, mas como muitos nerds mandaram, tô citando. Foram muitos nerds que mandaram. Tudo tá bom. Além disso, tem outras ilustrações, não dá pra ficar falando todas, vieram bastante. Uhum. Mas você vai lá no post e clica e veja, que estão bem maneiras. Muito obrigado. Tem também uma caricatura do Café Catura. Olha aí. Jovem Nerd Azaghal, muito obrigado, ficou muito maneiro. Não ficou nem tão caricatura, tá bem feito pra caralho. É. Assim. Caricatura normalmente escrotiza as pessoas, né? E o Maicon, é Maicon? Maicon Gonçalves encontrou uma menção ao homem tal que o senhor da Sionina... Revista Mundo Estranho, será, Zagal? Eu vi isso, e a do Box comprou a Mundo Estranho. Aham. Uhum. E eu fiquei assim, será? Será? Porque ele parece, lembra bastante. Com uma coincidência ou não? Assim, se tiver algum fã nosso lá... Porra. É provável, não sei. Mas valeu. Ficou maneiro o desenho. André Belim Mariano, 33 anos, Curitola, Paraná. Doutor em Ciências, Jovem Nerd. Olha. Bioquímica pela UFPR, farmacêutico bioquímico e industrial pela UFPR, pós-doutor Nossa. Pelo Departamento de Engenharia Mecânica da UFPR e triatleta amador. Caraca! Cara, parabéns! Bom currículo! 33 anos, ó! 33, cara! Tá lá na frente, velho! Porra! Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Altíssima qualidade, como todos os outros. Realmente, nós nos divertimos muito com vocês. Agora que elogiei, vamos às caneladas. Ó! Oh. Aí vai dar uma cagada de regra agora. Já ministrei cursos de pós-graduação nas temáticas bioquímica do esporte e ergogenia e doping. Estudo seriamente sobre os efeitos do exercício no corpo desde 2001. Bom, muito bom. E pude perceber que muitos dos mitos e folclores das academias foram reforçados no programa. Olha aí. Aí foi uns tópicos, o e-mail dele ficou gigante, eu vou dar uma mega resumida. O uso dos anabolizantes sempre faz mal. Certo. É o que ele diz, o cara mega qualificado. Uhum. Acontece que quando o paciente apresenta algum quadro como A. micropênis neonatal, B. andropausa, parada da testosterona com envelhecimento. Certo. C. ausência de testículos. Ausência? Entre outros, os benefícios superam os riscos. Agora, um dos problemas de quem abusa de drogas é a utilização de vários anabolizantes simultâneos em doses que superam mais de 1000 vezes a dosagem normal. Tá, mas aí não tem como não dar merda, né, cara? Inclusive as mulheres que tomam anabolizante, ou seja, não existe dose segura, mesmo usando anabolizante para humanos. Aham. Uhum. O GH, o hormônio do crescimento, ou o somatotrolomboem, não, fica falando nome de, né? Certo. Não é um esteroide, e sim um hormônio peptídico. Mesmo não sendo esteroide, traz muitos riscos. Tanto o GH quanto os derivados sintéticos da testosterona vão induzir a crescimento de tumores, certo. Problemas hepáticos, como cirrose, atrofia testicular, uh-huh. entre outros problemas sérios como os mencionados no programa. Crescimento de tudo, menos do pênis. Então, olha só, se você vai tomar um negócio que teu queixo vai crescer, não tá certo, né? Exatamente. Você já tem que tomar isso, como você não precisa nem saber o que vai acontecer. Se rosa, tumor, teu queixo tá crescendo, tá tudo uma coisa errada. Aí ele continua aqui dizendo outro tópico. É. Aquele assunto que a gente falou de proteína vira músculo. Quem faz musculação precisa tomar suplemento de proteína. E que os produtos, os suplementos não fazem mal. Certo. Ele botou esse tópico. É. Aí ele disse, a verdade é bem simples. Bioquimicamente... E qualificadamente como ele é, tudo que entra na célula e não é utilizado vira gordura. Certo. Todo excesso de açúcar vira gordura. Isso é uma merda da natureza. Todo excesso de proteína ou aminoácidos vai virar gordura. Certo. E nos seres humanos, o contrário não é verdade. Gordura não vai virar músculo ou açúcar. Uma sacanagem na natureza. Então tem uma... Ele falou... pode ultrapassar a dosagem. É, existe uma dosagem de 0,7 gramas de proteína por quilo, mas o que acontece se você usar mais que isso? Fode o fígado, mais uma vez, sobrecarga hepática. Olha só. Excesso de amônia na ureia, que acontece várias coisas porque ninguém bebe 2 litros de água por dia. E ele diz que se o cara comer normalmente, tiver uma dieta balanceada e tal, ele tem energia suficiente pra carga de malhação, treino, musculação, como ele queira chamar. Ah, não precisa desses suplementos. Não precisa. Ele falou, inclusive, que a população classe média brasileira já ingere muito mais proteína do que precisa. Uhum. A dieta já é hiperproteica. Olha só, não sabia. E esse meio todo, assim, eu não tô nem aí pra o que as pessoas vão fazer com a sua musculação. E tô aí pra esse tópico aqui. Tomar refrigerante depois da musculação. O Dave estava certo! Ah, não! O cara nega foca, cara. Não tem nem o que discutir, cara. Essa vai ser difícil de explicar, mas vou tentar, ele diz. Puta merda. Quando terminamos exercícios aeróbicos, natação, corridas, ginásticas ou anaeróbicos, musculação, nós acabamos com a nossa reserva de glicogênio muscular. E o glicogênio é um carboidrato complexo que funciona como uma reserva de açúcar e libera energia em momentos de jejum, no caso do fígado, ou em momentos de exercício, o músculo. Logo após o exercício, o glicogênio diminui e precisa ser reposto. Tu tá vendo? Desta forma, o que realmente precisamos após o exercício é uma dose de carboidrato. Pode ser uma banana, uh-huh. um copo de suco, uh-huh. umas bolachinhas de água e sal, certo. um sanduba não muito gordurex, uh-huh. ou uma lata de refrigerante. É possível, cara. Tu fala que videogame é uma merda foda. Ele só disse pra não comer tudo junto. Ah, caraca. O corpo vai usar os açúcares desses alimentos para repor o glicogênio, que é nosso combustível muscular. Puta merda. Excelente. Nutricionistas, atacam. É isso. Male com responsabilidade. Isso. Procure um médico. Sempre. E refri depois da malhação. A gente já pode começar o programa falando da vez que o Rex foi vestido de Leônidas da estreia dos 300. Caraca, cara, que vergonha, essa cara. Essa história é boa. 2005, né? Não tinha nem Nerdcast. A gente ia estrear o 300. Aí a gente inventou aquele negócio de todo mundo gritar "This is Sparta" e filmar. E mandar pro Jovem Nerd. Foi muito legal. E aí, o Rex tava empolgadíssimo, né, cara? Na verdade, isso foi uma aposta perdida com o Dave, né? Eu falei, se conseguir a fantasia, eu vou vestido. Cara, aí uma semana depois ele me liga, aí, Rex, tá malhando? Você tá malhando? Sempre. Aí ele, cara, só, tô com a fantasia, você vai no cinema. Cara, eu contei isso pra minha mãe não acreditou, né? Falei, não, meu filho, por favor, eu vou com você. Não, não pode, é muita vergonha. Ele foi com a mãe, cara, a mãe dele. Não, mas peraí. A mãe fez as sandálias dele, cara. Mas peraí, ele não tem que ficar com vergonha. O cara chegou. Olha só, eu fiquei com vergonha assim quando eu saí do banheiro. Porra, até aí tu chega, estufa o peito, vai com tudo. Mas quando chegou na hora de vestir a fantasia no banheiro, que não tem fantasia, né? Exato. É um protetor de perna, de braço, capacete e a capa, né? E a sunga, né? A sunga foi minha, né? Senão nem isso teria, né? Você não tem que ficar com vergonha. O Azaghal e o Jovem Nerd teriam que ficar com vergonha se ele se vestisse assim. Mas não, cara. Mas eu fiquei tão empolgado com a ideia, sei lá, de realizar um sonho meu de andar de tanga de texugo na rua, sei lá. Você se mata na academia, você quer mostrar, por favor. Pode andar de sunga e de pochete só. Mas olha só, uma coisa é a praia, né? Outra coisa é, pô, depois da praia. Outra coisa é você sair seminu com a roupa de... semi-armadura erótica, né? Semi-armadura erótica. Do cinema e todo mundo te olhando. A minha sorte é que as pessoas achavam que era parte da estreia, parte do não sei se quê. Você tivesse só de sunga, não seria só ruim. Você tava de capa e capacete no Leblon em frente ao Clipper, cara. Você deu muita sorte de não ter sido dia de jogo de futebol, cara. Ou não ter sido em Ipanema, né? Eu escutei o seguinte comentário de uma menina, de uma nerd que tava lá. Se eu gostasse, eu agarrava. Nossa. Olha aí! Como assim? Se ela agarrasse, ela ia gostar. Isso é uma vergonha. Não, teve uma de cinema maneira comigo, assim, quando foi a estreia do Super-Homem. Porra, meus amigos, todo mundo foi com a camisa do Super-Homem, só que eu cheguei atrasado pra variar na sessão. Porra, tava frio, tava com um casaco. E na época eu usava óculos. Quando eu cheguei, o pessoal acenou lá de cima, eu saí correndo, aquela fila inteira até chegar neles, ficou abrindo o casaco com um S no peito, assim. Aí o pessoal... Meu Deus! Ó, isso é vergonha. Cara gigante desse. O Jovem Nerd foi assistir Super-Homem. Foi assistir Super-Homem, cara. Velha. Teve um piripá aqui no cinema, que vergonha, cara. Ué, mas que não tem crise de ansiedade? Todo mundo tem. Ah, foi! Tu já teve também pra caralho? Bicha restart, maluco. Bicha restart. Não, eu tava caralho, eu tava empolgado. De bicha restart. Tem Jovem Nerd igual aquela menina lá da Campus Party lá. Eu tava empolgadão com o filme, não queria perder um segundo. E aí, porra, mas eu tinha que ir no banheiro, que eu tomei um litro lá de refrigerante. Fui correndo foda, mega pique. Corre no banheiro. Ó, pule Jovem Nerd com mega pique. Já é a vergonha ali aí. Voltei correndo, e aí, cara, voltei correndo, sabe, morto, né, cara? Porque eu dei um pique, cara, sabe... Pique 100 metros raso mesmo, cara. A cena verdadeira foi, ele correu todo troncho, chegou no banheiro cansado, mijou parede, sabe, o cara chega já todo desorientado, mijou as paredes, na pressa, não lavou a mão, com certeza. Não lavei a mão, maluco. Voltou correndo num pique desesperado, derrapando, chegou, cara, com o coração que nem um beija-flor. Exato. Começou a passar mal foda. Ele achou que ia morrer. Achou que ia ter um infarto no meio do filme do Super-Homem. Achei mesmo. teve que sair todo mundo do cinema carregando o Jovem Nerd, que não conseguia nem andar. Mentira, levar na enfermaria do shopping. Ai, caralho, cara. E a cena patética do Jovem Nerd deitadinho na maca, tirando pressão? E o cara falou, tá tudo normal aí, pode ir embora. Pô, teve aquele filme Super Escola de Heróis, que eu tava na pilha de ver, eu botei mó pilha no Amigo Imaginário pra gente assistir esse filme, só que só tava passando na barra e dublado. Aí, porra, vambora, Andrés, porra, foda-se, vambora. Tá bom, botei a pilha e a gente foi. A gente chegou no cinema, era só mãe e criança. Caraca, e a gente começava a rir das piadas, as mães olhando pra gente assustado, assim, se a gente fosse um casal gay de pedófilo, sabe? A gente rindo, se empolgando pra cara, falando do filme, se abraçando, rindo do filme pra cara, as crianças com a cara espantada do nosso lado. Assim, era um monte de cabecinha, eu, o André, e um monte de cabecinha, assim, sabe? Vendo o filme, que é vergonha, isso foi vergonha também. Isso aconteceu comigo e um amigo em comum que eu tenho com o André, a gente foi assistir Shrek 2. Cara, eu chorava de rir. Tipo assim, as crianças ficaram olhando pra mim, assim, não entenderem nada, porque eu tava rindo, eu chorava de rir. Eu caí no cinema com o Botafogo também, eu caí da cadeira de tanta que coisa. Isso? Como que pode cair da cadeira do cinema? Caí, juro por Deus, eu caí da cadeira. Tudo bem, eu tava bêbado, mas eu caí da cadeira. Cara, mas o Shrek 2 bêbado. Puta que pariu. Shrek bêbado é com uma outra perspectiva. Isso é uma vergonha. Esse negócio de roubar e não poder carregar é muita vergonha, né? Teve uma vez um capial, cara, que foi assaltar uma casa e ele ficou preso na grade da janela, sabe? Metade do corpo pra dentro, metade pra fora. Aí chama bombeiro. Que vergonha. As câmeras filmando, sabe? O cara vai derrotar. Falar esse negócio de ficar preso, a gente foi ver aquele filme 127 horas. Agora o Azaghal acha que vai ficar preso a qualquer minuto. Hoje a gente tava no banco, foi entrar no banco, aí aquela portinha que gira, ele falou, aí ó, tu vai prender a mão aí. Carnaval, Curitiba fica deserto no carnaval. Vai passar o quatro dias mole preso no banco, meu irmão. Ai, que horror! Aquilo foi vergonha, né, cara? O cara todo Malandrovski, né, lá no meio das pedras, o próprio Homem-Aranha chegou lá, garoteou. Aquilo foi vergonha. Ah, mas a pedra caiu com ele, né? Não, mas ele fez um teste. Ah, meu irmão, o cara foi criança, nunca assistiu o Coyote, porra? É, o problema... Nunca viu o Coyote tomar uma pedra daquela na cabeça? O cara foi e pisou na pedra, cara. O problema não foi ficar preso. Não, ele pisou e viu que dava, né? O problema dele não foi ficar preso, porque isso pode acontecer, a fatalidade. Mas o problema foi que não avisou ninguém pra onde ele ia. Isso que nos faz, né? Pois é, gente. Mas a minha paranoia agora é com a garrafa d'água. Por quê? Porque, meu irmão... Você sabe em que situação tu vai ficar preso e não vai ter água? E vai ter que beber urina decantada? Ah, por isso que tá cheio de água no carro. Ah, dele. Ele não joga mais o resto de água. Caraca, tá cheio de garrafa. Eu recolho de água. Garrafa d'água de tudo que lugar. Tá uma maluquice. Vou almoçar, sobra lá 10 ml ou, porra, algumas horas de vida aqui. Cara, eu passei vergonha. Eu fiquei de olho fechado. Eu fiquei, não. Eu fiquei assim, de olho fechado, passando vergonha. Me senti o verdadeiro senhor pra quê? Pra quê? O que que eu vi nesse filme, meu Deus? Esse filme, pra mim, é água de salsicha. Por quê? Sabe quando você ferve a salsicha e sobe aquela água que não serve pra nada? Uhum. Então, esse filme, pra mim, cara, não serve pra nada, só pra eu ficar angustiado. Não, é isso aí. Você saber que você não pode sair sem avisar ninguém. Mas isso a minha mãe me ensinou com 5 anos, cara. Não fale com estranhos e se sair, deixa recado, sabe? Aí, hoje eu tava no banco, fui passar pela roleta, e agora, pra você entrar em qualquer banco... É um striptease, né? Você tem que tirar tudo. Vai tirando, minha não, filha. Hoje o cara perguntou pra mim, a minha carteira, eu tirei tudo, carteira, iPhone, guarda-chuva, o cara perguntou, você tem aquele creme da Natura na sua bolsa? Porque ele também pega no detector de metal. Creme da Natura é foda. Pode ter. O segurança. Caraca, o negócio é o que? Câncer numa bisnaga? É, eu tenho creme da Natura com chumbo, por isso que eu tô ficando maluca. Né? O creme pra pegar no detector, cara. É muito venenoso. Porra. E é específico, o creme tá lá dentro, gente. Aí pronto. Aí eu tirei da minha bolsa um monte de inutilidade. Aí o Azaghal falou, tava morta. Eu falei, não, meu filho, eu ia morrer mega maquiada. Cheirosa. E ainda ia ficar brincando com o iPhone alguns dias. Se você tá com arma, tu não vai levar na bolsa, eu tiro uma arma dentro do... Nossa. Machete, né? Machete. Vergonha é você estar indo no banco enfrentar a fila, né, cara? Ficar preso na porta é normal. Aqui em Curitiba, eles estavam querendo fazer uma lei pra fila de gordos. Estavam... De gordos? Fila de gordos? Fila de obesos. Olha aí, bem pra se interessar. Fila... É, no jornal. Mas não vai aprovar, gente. Fila de obesos. E aí, tava com um problema. Caraca, de... eu não entro na fila de gordos, nem fudendo. Nem eu. É sério? Nem fudendo. Olha, essa fila é ali. Eu mando tomar no cu. Vai entrar na minha fila de gordo, filha? Isso seria a fila da vergonha, né, cara? Tem que ter uma balança, um parâmetro. Vou pra minha fila de gordo. Que aí todos que se acham gordos, aqueles que não são, eu também. Exato. Não, mas olha aqui, eu ia ter uma balança na frente da fila. Então, o problema da lei que tá se discutindo era como, né, determinar se aquela pessoa é gorda o suficiente pra estar na fila de gordo. Mas olha só. É só sentar naquele banquinho de plástico branco, tá, qual é? Que tem churrasco. É. E sempre arrebenta quando... Sentar na cadeira, a cadeira quebrar. Eu saio correndo. Mas vem cá, a ou fila. Finge que tô desmaiada. A fila de gordo é o quê? Você fica numa esteira correndo até chegar até ah, eu não, você diz que pode. Você prova, olha, eu não posso ficar em pé há muito tempo por causa do meu peso. Caraca, mas aí mesmo você tem que ficar, minha filha. Pra queimar suas calorias. Você é gordo e não vai sentar? Por isso que eu acho que não vai ser provável. Vamos queimar essas calorias. Não, caraca, e quem é que vai? Fila de gordo, cara. É sério, eu vi isso. Gente, eu não sei se isso se chama lei, se isso se chama portaria. Isso se chama putaria, né, cara? Como é que é o nome disso? Eu não entendo disso. Mas eu vi na televisão. Isso é uma vergonha. Eu lembro que quando eu tava no colégio, também tava com 16 anos, já tava começando a malhar, essas coisas todas. Aí todo intervalo das aulas ia pro banheiro pra fazer flexão em paralelo. Cara, eu não acredito. Eu saía suado do banheiro. Puta merda, cara. Aí ele começou a suspeitar, ele chegava assim, botava o vidro no banheiro e falava... Que inferno. Aí saía todo inchadinho, suado. Aí, pô, menino, para com isso, amigo. Guarda energia, rapaz. Ah, já uma namorada. Caraca. Não, não é isso não. Não é isso não. Tem que falar de punheteiro no colégio. Era pintão, porra! É. Pô, mas vocês nunca passaram vergonha? Tipo, eu quando tava na segunda série, teve uma vez que eu espirrei, aí eu soltei um peido gigante. Caraca, cara. Ô, gente, isso é muito ruim, cara. Isso nunca aconteceu com vocês, cara. É muito humilhante, cara. Isso aconteceu comigo, mas não tem tanto tempo assim, não. Ai, meu Deus. Isso é uma vergonha. Agora, esse negócio do peido é uma sacanagem, né, cara? Que todo mundo peida, mas parece que quando uma pessoa peida é proibido, né? É um criminoso, né, cara? É um criminoso, meu irmão. Na China assim, não é, né? Mas... E a parada mais escrota é o seguinte, um peido silencioso, esse é que é o mortal, cara. É. Faz barulho, só faz barulho, não tem nada. Agora, um silencioso... E aí pode ter sido a pessoa mais elegante do mundo soltou o peido no elevador. Vão sempre olhar pro gordo, pro feio. E a gente claro. Elegante, gente bonita, gente rica, não peida, né, cara? Nada melhor do que ter um filho. Nada melhor. Bota a culpa no teu filho? Lógico, pô. Caraca, o meu avô botava a culpa no cachorro. Cachorro, tava na sala. Oh, sai daqui, cachorro. Aí uma vez eu tava meu avô e meu pai na sala, aí subia aquele fedor horrível, pô. Sai daqui, cachorro, sai daqui, cachorro. E não tinha ninguém na sala, só meu avô e meu pai. Aí meu pai era meu avô e meu avô. Cara, esse negócio de fedor é sinistro, porque uma vez eu entrei no elevador aqui do escritório e tava um fedor de CC foda no elevador, sabe? E aí tava saindo um cara quando eu entrei. Aí, tipo assim, eu olhei pra cara do cara, assim, saindo, você deixou esse fedor de CC, sabe? Porra, que vergonha, hein, meu irmão? Aí, beleza, desci no elevador. Quando cheguei no térreo, eu saí do elevador e tinha uma galera entrando. E só tinha eu no elevador. Nossa, essa e voz. Aí a galera falou, desgraçado, esse gordo deixou esse... Aí eu pensei, caraca, será que eu fui injusto com o cara? Olha o cara no drama moral do Jovem Nerd. Foi se confessar, ele depois. Pode ter, eu passei pela mesma situação, ele pode ter também entrado, né, cara? Karma instantâneo, né? Foda, cara. Porque sempre que eu tô sozinho no elevador, eu sempre solto uma boca. Caraca, como é que cara desagradável, cara? Ai, que cara, que sujeito desagradável, cara. É o que? Sistema de exaustão alienígena? Que porra é essa, cara? Porra, não, cara, que eu, tipo assim, que você é muito confortável num lugar assim. Tu peida. É bom que a gente nunca vai deixar você ficar confortável aqui no Nerd Office. Tu vai chegar aqui, não vai ter cadeira, não vai ter água, não vai ter porra nenhuma. Eu já passei vergonha no encontro. Cara, a garota, ela era gente boa, até era uma menina bonita, mas ela era aquelas pessoas assim, alternativas, que gostam de se vestir de forma diferente pra ir contra a sociedade, a moda. Cara, a menina foi de roupa toda de couro. Nossa! Clima do Rio de Janeiro. Que isso? Couro vermelha, cara. Ai, que vergonha! Nossa! Cara, tu saiu com o Michael Jackson, brother. As pessoas todas olhando. Todas. Ai, todo mundo olhando. Ah, eu, se fosse você, tirava um chicotinho da bolsa. Ia dando na bunda dela. Ia dando, vambora, vai na frente. Mas foi ótimo. Foi um exercício maravilhoso. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha de nada. Isso é uma vergonha. Alguém já passou vergonha na rua com a namorada? PhD. Namorada maluca fazendo show, dando show? Caraca, vocês já passaram por um showzinho de ciúmes? Sério? Eu já, porra, claro. Todo homem já passou, cara. Tem muita mulher maluca. É o que eu falo. Se você encontra uma vagabunda, você põe as suas mãos pro céu. O problema hoje em dia são as malucas. Pô, eu tinha uma namorada que ela era doida. A única namorada doida que eu tive. Única mentira. Essa era mais maluca do que as outras. Essa era a mais. Essa era, assim, top one da parada, né? Ela não gostava que eu olhasse. Na época tinha outdoor da Playboy, da revista Playboy. Tinha outdoor. E, cara, pô, Playboy no outdoor é muito maneiro, né, cara? Não tem como você não olhar. É claro. Aquilo tem um magnetismo que você pode estar fazendo o que você estiver fazendo, você vai olhar pro outdoor da Playboy. Claro. Tem um outdoor aqui do lado do escritório, que é uma loja de lingerie. Aí tem sempre umas mulheres de calcinha sutiã. Cara, tem um mendigo. O mendigo tem um relacionamento sério e estável com aquele outdoor. Ele bota e inventa lá. Olhando, ele fica parado, assim, em pé, olhando. Eu já vi ele conversando. Bom, aí o que que acontecia? Eu não podia olhar, porque toda vez que eu olhava, ela dava um ataque estéreo. Que isso? É, cara. Aí uma vez eu tava num engarrafamento, cara. Que você esquece, né, cara? O homem não tem. O homem esquece, tem mulher do lado. E aí eu olhei pra porra do outdoor, cara. Ela querendo sair do carro. Eu vou sair do carro! Pensa que as pessoas, cara, todo mundo me olhando. Cara, se fosse hoje, eu falava, não conheço, pode ir embora. Mas na época não tinha essa presença de espírito. E eu fiquei tentando fazer com que ela não saísse do carro, cara. Olha, foi uma vergonha. Gente, que loucura. Ai, mas que... Deixa eu olhar, meu Deus. Isso é uma vergonha. E outra com amigo imaginário, que a gente saiu, tomou um mega porre. Aí ele chegou, botou um lençol, um colchão no chão, falou, aí, Rex, dorme aí no chão. Falei, pô, porra nenhuma, eu deitei na cama e fiquei. E apaguei na cama. Aí ele olhou assim, porra, não vou dormir no chão, não. Aí ele dormiu do meu lado. Ai, aí, meu dia Deus. Seguinte, a empregada chega, abre a porta do quarto, vê dois homens deitados na cama. De cueca. Ai, meu Deus. Caraca, cara. E ligou a mãe do amigo imaginário. Oi, fulana, tudo bom? Meu filho já chegou? Já chegou sim, dona Eliette. Ele tá na cama deitada com um homem. Como é que é? É, ele tá dormindo no quarto com um homem. Cara, o telefone do amigo imaginário não parava de tocar, né? Aí ele atendeu. Oi, mãe, o que foi? Ah, não, tá tudo bem com você, meu filho? Você tem alguma coisa pra me contar? Que houve? Não, é porque eu liguei pra saber se a empregada tinha chegado direitinho. E você tá com alguém aí? Tô, mãe, tô com o Rex. Pô, meu Deus, que susto! A empregada, ela passa na cama com o homem! Ou seja, pra mãe do amigo imaginário, eu não sou homem, né? Tudo bem. Isso é uma vergonha. Eu tenho uma história de um amigo nosso, ele morava junto com um amigo dele, e o amigo dele chegou e falou assim, não, vou trazer uma mulher aqui pra casa, a menina que eu tô pegando vai trazer uma amiga gatinha, que é sempre assim, né, cara? O cara pega a bonita e o dragão fica contigo. Olha, carinho, uma amiga. Você sempre vai levar a pior. Ele disse que a mulher era horrível, era horrorosa quando ele chegou na casa dele. E o cara tinha que pegar, porque a condição do outro conseguir pegar a outra é ele pegar a amiga. Não, gente, tem que ser muito amigo. Amizade tem tempo. Porra, tem limite. Peguei o Dr. Gore por causa dessa merda aí de se tu te pegar, a gente... Dr. Gore! Que merda! Eu fico vergonha de mim, cara. Eu sei que o cara... Aí o cara levou a menina pra um quarto e ele levou a menina pro quarto dele. Eu sei que a menina era tão horrível, assim, era tia, que ele não conseguiu ficar com ela. Não dava, ele tentou, mas não conseguiu. Aí ele falou, olha, dá um tempinho aí que eu vou no banheiro. Vomitar. Isso que ele foi no banheiro, ele foi pro quarto de empregada, fechou a porta. Como o quarto de empregada era pequenininho e a porta não tinha chave, o que, que ele fez? Ele agachou no chão, sentadinho, e ele ficou fechando a porta com os pés, pra quem tentasse abrir a porta. Aí ele ficou lá, ele ficou. Depois de uns 20 minutos, sai a menina. Cadê teu amigo, porra? Cadê teu amigo? Nossa, a mulher, além de tudo, é ensandecida. E eles ficaram procurando o cara na casa toda. A sorte dele é que não tentaram achar lá... parte pregada, que tava lá de luz apagada sentado no... gente, que horror! Sinistro. Agora você vê. O que a gente faz pelos amigos, né, Gabi? Ah, não, gente. Ah, não, gente. Isso é muito sacrifício. Eu que nem ficar com um dragão por amizade nenhuma. Porra! É, homem diferente. Homem diferente. É mais leal, viu? Parabéns pra isso pra vocês mesmo, cara. Parabéns. Isso é uma... vergonha. Quando o Eduardo Spohr estava lá em Londres, ele deu uma entrevista para a Rádio Record. E aí o sujeito que estava entrevistando ele não conseguia falar crepúsculo nem por um Ai. A Batalha do Apocalipse do do Crepúsculo. Que é do Crepúsculo do Mundo. Como é que é? Da Queda dos Anjos, né? Da Queda dos Anjos. Mas tu vendeu não sei quantas mil cópias e não sabe o título do livro, rapaz. Não, subtítulo. Eduardo ficando meio sem graça. Falei, caralho, cara, como é que pode isso? Gente, cara, dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Ah, eu não consigo segurar riso, não. Isso é o maior problema que eu tenho. Se eu acho engraçado, ferrou. Eu não consigo fingir. A portuguesa, muito engraçada a cara dela quando ela ganha um presente que não gostou. Caraca, eu não consigo disfarçar. A portuguesa não consegue disfarçar. Ela não consegue, isso me dá vergonha. Porque ela fica com a cara de bunda. Eu agradeço. Eu também recebi de presente de Natal. Um porta-retrato de acrílico. Sabe aquele que tem uma moldura dourada? Meu Deus. Porra, não, uma cara que disfarce isso, né, cara? Cara, melhor que ganhar uma botinha de papel machê do Papai Noel, cara. Que Ah, não. Eu, gente. Eu já passei cada vergonha nessas situações públicas. Eu fui com um amigo meu no aniversário de uma... Não foi você, não. Foi no aniversário de uma ex-namorada dele que tinha virado... Virado, não, mas tinha assumido a homossexualidade, entendeu? E ela tava namorando uma menina. E a família, cara, tava toda cheia de dedos, assim, sabe? Aquela família tradicional. E neguinho tava todo bolado no aniversário, cara. Aí na hora do parabéns, tem sempre um filho da puta inconveniente. Com quem será? Ela chegou, chega, sabe? Tipo, quem será? Eu não sabia o que eu fazia. Eu não consegui não rir, porque não dava pra não rir, né? Aí eu comecei a tossir, cara. E ria tossindo. Eu já tentei essa tarde. Eu já usei essa tarde. Cara, pra poder rir e chorar no banheiro, cara. Escroto. Eu uma vez tava com um amigo imaginário, a gente tava em grupo, né? Tinha um cara que ele tinha namorado uma menina, mas ele tava com outra garota e a gente não sabia. Todo mundo bêbado, né? Quando menos alguém... você, era. Menos eu, né? Menos eu. Mas eu fico bêbado psicologicamente, que eu absorvo de disputas. Aí o que acontece? Nego falando um monte de merda, olha lá, e aquela roda de conversa, todo mundo falando mais ou menos ao mesmo tempo. Me chega o senhor amigo imaginário e fala, ah, você se lembra aquele dia que a fulana e a namorada do cara do lado? Aí, puta merda, aí eu escutei ele falando assim, logo o início da fala, aí eu tenho uma técnica, tirar a atenção das pessoas, jogar a atenção pra mim, ninguém entender nada, e eu falar, não, ele tá maluco, ele tá bêbado. As pessoas, na hora que estão bêbadas, esquecem que eu não bebo. Uh-huh. Então elas consideram que eu tô bêbado junto com elas. E o amigo mais nada começou a falar da história, eu lancei aquela música do Scatman. Escaparam meu Deus do céu. Bati aquela palminha, pá! Para, assim, o nego não entende nada, fala que ouve. Aí, assim como eu fiz isso, eu parei de falar, continuei conversando. Aí as pessoas olham assim, então essa técnica é ótima. Caraca, esse código é ótimo. É ótimo, cara. O cara não escutou, né? A menina escutou, então foi tudo ótimo. Sabe aquele tio inconveniente que sempre te deixa em situações desgraçadas? Pergunta aí, já tá machucando as meninas, sei lá. Já tá machucando. machucando as meninas. É a maldição familiar. Todo mundo tem um tio assim, que pergunta essa merda. Eu tenho também. Depois que você começa a namorar, não sei o que lá, que já não precisa e não pode mais perguntar se tá machucando as meninas, você vai dar uma resposta à altura, ele vem com outra pegadinha. Se o cara chega com a namorada, ele pergunta assim, não era a loura? Toda a família tem um tio Joselito. Ah, eu tinha, lembra a tia? Eu não posso falar o nome. É, ela, toda vez me perguntava se eu já tinha pentelho. Toda vez. E aí, quantos pentelhos você tem? Deixa eu ver os pentelhos. Tinha 7 anos. E aí, já nasceu os pentelhos? Cara, isso é muito constrangedor. Meu último aniversário, cara, porra, foi foda. Tem um tio desse também na família, né? Todo mundo tem, é padrão. Na hora do com quem será, o cara gritou o nome da minha ex-namorada de sacanagem, cara. Ah. Minha namorada presente do lado. Você tinha que ter feito isso é uma vergonha. Eu já tive uma vergonhinha assim, porque quando eu tava tomando assim, os aditivos. Ela vai indo, puta merda, só tem história disso. Essa é a história da tua vida, né, cara? Mas são as histórias que me trazem mais vergonha, assim. Assim, como você fica muito, muito. Muita testosterona, digamos assim, né? Tu tava fedendo e peidando. Não, você não tem muito controle sobre o seu corpo em algumas partes, né? Eu tava andando assim na rua, aí eu fiquei, assim, mais empolgado, né? Não foi do nada, né? Porque é muita testosterona, né, cara? Bateu um ventinho mais frito, né? Então... Que inferno. Tinha que ir no banco. Tinha uma mulher que tava na minha frente, a mulher era um absurdo, né? Eu comecei a olhar pra mulher e, cara, eu comecei, sabe, você não tem mais controle, né? Ai, meu Deus, que vergonha. Aí eu entrei pra pagar a conta do banco, né? Aí a porta do banco travou, né? Você tava armado, né, cara? Aí o cara levanta a camisa. Aí não. Ah, não. Eu não posso. Que maluco. Levanta a camisa, rapaz. Eu não posso agora. Ô, rapaz, se não entrar a camisa, você vai entrar no banco. Aí eu levantei a camisa. Pode passar. Vai. Caraca, que vergonha. Pô, mas essas vergonhas batiam no ônibus também. O ônibus sacoalhando muito, né? Ônibus cheio também, né? É, ônibus cheio. Que pariu. Eu já passei um ponto pra esperar baixar. E todo mundo, eu fiquei com a menina na praia. Na água. Cara, foi a pior coisa da minha vida. Tô todo feliz, já. Pô, peguei a mulher na praia, na água, maneiro. O cara já pegou a mulher na rua, agora pegou na praia, na água. Caraca. Pois é, cara. Ela, pô, vamos pra areia. Não, não faz isso. Vai na frente. Eu vou depois. Não, porque não, mas a água tá fria. Não, vai na frente. Fiquei pensando na Dercy, na Hebe. Isso porque você não usa o mantra, né, que é infalível, que é Jesus mamãe, Jesus mamãe, Jesus mamãe. Tive uma situação Jesus mamãe, cara. Foi foda. Tava nessa fase, né, solteiro, pegando geral e tal. E eu não tinha dormido direito na noite anterior, né, na putaria, né. Aí teve uma reunião de trabalho, cara. E eu tava morrendo de sono. Então, assim, quando você tá numa reunião, assim, fica falando muito e tal, e você não dormiu direito, morrendo de sono, cara, é inevitável você dormir. Batata. É difícil. É inevitável, então tava foda. Tava batendo cabeça, assim, passando mó vergonha. O assunto da reunião, chato pra caralho, trabalho e tal. Eu comecei a pensar na mulher, que eu tinha saído na noite anterior. Nossa. Ai, meu Deus. Aí, cara, reações foram acontecendo, que né? Que isso, Deus do céu, Jesus mamãe. Aí eu fiquei, Jesus mamãe. Como foi? Se eu levanto, fudeu. Se eu fico sentado, eu vou dormir. Dormi. Caraca, eu não acredito. Uma categoria de vergonha que a maioria das pessoas já passou, que é comprar colchão, né? Você tem que ir na loja, o cara te obriga a experimentar, porque ele sabe que é uma vergonha, aquela merda. Tu fica mega sem jeito. No meio do shopping. Isso, deitado, gordo deitado. Não consegue andar mais, o animal, aí tem que deitar, né? Aí fica deitado no sapato lá. Tá confortável? E não, porque eu não durmo assim, no meio do shopping, todo tenso, né? Não dá pra saber. Gente, é muito difícil escolher. Eu não durmo de sapato também. Não durmo de sapato, calçadinhos com a mão na barriga, né, cara? Com a mão na barriga, que horror. É, porque você deita, você tem que botar. Você vai ficar, ou você bota a mão no ladinho, né? Ou põe na barriga, né, cara? Nem defunto, sei lá. É horrível. E hoje eu e a Portuguesa inauguramos uma nova categoria de vergonha. Ah, inauguramos. Que é experimentar banheira. Não, porque a gente tem uma mania de experimentar e conhecer coisas que a gente nunca vai ter, né? Então a gente costuma visitar a obra, assim, que, sabe aquele, venha ver o apartamento decorado do stand milionário. Ah, eu adoro. Aí não tem nada pra fazer, vai. E a gente resolveu, vamos experimentar a banheira pra ver qual é? Não tem gente que gosta de enterro? Não. Morreu a vizinha, ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem é, mas vai todo mundo no enterro da vizinha. Eu não vou em enterro, eu vou em apartamento de aí a gente foi. Mas não era banheira merda, né? Banheira de, sei lá, 10, 15 mil reais, sabe? Caraca. E aí fomos nós experimentar as banheiras milionárias do shopping. O Azaghal virou na cara da vendedora e falou: minha senhora, se eu na loja de colchão, que é muito mais barato que as pessoas já custam. Ah, minha senhora, me desculpa, mas se eu vou pagar 15 mil numa banheira, tá eu mesmo. Tenho que experimentar pra ver se eu. Como é que tu vai saber se o jato é bom ou não é? Mas você ia entrar de cueca? Eu levei, levei sunga, levei tudo. Mentiroso. Mentiroso. Aí tu entrava eu e o Azaghal. Teve uma que tava apertadinha que a gente entalou. Que isso? Na jacuzzi. Sabe, porque banheiro é quando as pessoas ficam uma perna por cima do outro, né? Me empurra, pessoal. Ai, gente, que horror! Desculpa, as forças com a perna. Porque ficou os bracinhos tudo assim coladinho, né? Era apertada. Porque eles dizem que cabem duas pessoas, mas duas pessoas é Biafra, né? Não duas pessoas caprichadas. Caraca, eu sou o caroço da Polishop, cara. Eu não posso entrar no shopping que tem a Polishop, que a primeira coisa que eu faço é pular na cadeira de massagem. Procuro um vendedor que nunca me atendeu e falo: vocês têm aquela poltrona de massagem que eu vi na televisão? Aí o cara: não, tenho essa aqui de 5 mil. Não tem uma melhor, não? Tem essa aqui, a Master Poltrona de Massagem, 10 mil reais. Nossa. O cara fala: tem essa aqui de 5 mil, que já é um absurdo. É um absurdo. Exato. E mas ele eu... fala: não tem uma melhor faz com 10 mil. Não tem uma melhor, filha. Não tem uma melhor que essa merda de 5 mil reais? A de 10 mil reais é um esculacho. É uma massagem power. Pra eu pagar 10 mil reais numa cadeira, ela tem que fazer massagem em mim com alívio. Vem com o aspirador de pó, né, cadeira? Mas aí, eu já dormi nessas lojas, assim, de móveis, que tem, assim... Que eles fazem umas composições pra fingir que é um quarto, uma sala de... Eu tava lá com a minha mãe e com a minha irmã, elas, mulher demora, né, cara, nos lugares. Falei: ó, vou dormir, tô cansada. E deitei, cara. E as pessoas olhando: ah, gostou desse móvel? As pessoas me vendo no mostruário lá dormindo. Isso é uma vergonha. Por favor, tem um mendigo ali na cama, você pode tirar. Cara, fiquei um pouco sem graça em alguns momentos. Isso é uma vergonha. Mas essa parada da frase solta, o jovem nerd é rei. Ai, meu Deus. É rei. É rei. É por isso que eu falei que eu tenho vergonha ali do jovem nerd, cara. O cara é rei. O cara tá num evento de social media, social media. Aí no final da palestra os caras falam assim: olha, nós temos aqui cinco prêmios e tem que escolher alguém da plateia pra dar um prêmio. Cada um de vocês escolhe um. Aí beleza, cada um falou uma coisa. Ah, whatever. O cara respondia, ele dava o prêmio e tal. Não, tem que falar que tinha um cara na plateia que tinham falado durante a palestra que ele era parecido com o Djavan. Sim, o cara era bem parecido com o Djavan. Tinha boina, cabelinho de Djavan e tal. Aí tinha uma garota louca gritando: jovem nerd, eu quero! Eu quero! E todo mundo ali, jovem nerd, menina, quer o prêmio, menina, quer o prêmio. E garota louca, acenando, sacudindo toda. O jovem nerd pega o microfone, enche o peito com aquela voz impostada que ele tem e fala assim: eu quero dar pro Djavan. Ai, cara. Ai, a gente só ouve cara, lá no fundo, né? O Tucano tava na plateia. Um segundo antes da reação de todo mundo, você escuta assim: ah, não! Era o Tucano. O Gustavo Guanabara filmou essa porra. E a outra, que é clássica, não sei se todo mundo conhece, mas isso é bom contar. A gente foi participar daquele programa urbano, do Multishow. Ah, foi muita vergonha, nossa. E aí, o programa era online, a gente participava por webcam. Então ficamos os dois na webcam, estilo Pet Shop Boy, sabe? Grudadinho, um, né? Do ladinho do outro, olhando pra câmera retinho assim, né? É. Casal moderno, né? E naquela época a gente morava na mesma casa, todo mundo pra conter despesa. A gente sabe essa história, né? Isso. Viemos pra Curitiba pra conter despesa, todo mundo morou na mesma casa durante um tempo. Aí já tava aquela cena miserável e a mulher pergunta assim pra mim, um dado momento pergunta assim: você acorda de mau humor? O jovem nerd vira e fala assim: ah, todo dia! Foi essa merda, foi mesmo. Caraca, cara, que filha da puta, cara. Que filha da puta. É, todo dia. Nossa. Não é nada assim, né? Ele é super. Já passei nossa, vergonha no nerd. É super. Isso todo mundo viu, né? Esse é o jovem nerd. Isso é uma vergonha. Sabe aquela pessoa que dá furo sempre com uma pessoa específica? Mesma gafe com a mesma pessoa várias vezes, eu faço isso também. Eu tenho um amigo de colégio, cara, que assim, eu não tenho muito contato com ele. Ele era de um outro grupo, então assim, eu era amigo do pessoal, assim, mais colega, mas eu não tenho tanta intimidade. O assunto assim, mais interessante que eu tenho pra tratar com ele, mais engraçado, que eu sempre puxo pra sacanagem, é que ele namorou uma garota que era chata pra caralho. E a garota era prima de um amigo nosso, que fazia parte do lado do grupinho deles. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, e aí, fulano? E ciclana? Chata pra caralho. Cara, e o cara do lado, cara. Ele fala, pô, ela é minha prima, cara. Cara, eu fiz isso já duas vezes. Consecutivas. O cara deve me odiar. Ele fala, esse cara vai me encontrar de novo, vai falar mal da minha prima. Agora, porra, ele sabe que a prima dele é chata pra caralho, né, meu? Gente, é horrível quando alguém é chato pra caralho e você tem que aturar porque é, né, namorado ou namorada de um amigo ou de uma amiga, né? É mesmo? Isso é uma vergonha. Não, eu tive uma gafe assim, eu tava no elevador da faculdade, não é de peido não, é de... E aí eu tava com meu amigo, né, e aí eu fiquei falando pra ele, cara, pô, até que enfim, né, Renato, você encontrou uma garota maneira, né, pra namorar, tava difícil, hein, só garota caprichada, só garota, porra, garota problemática, e a garota que ele tinha ficado tava dentro do elevador. Assim, meu Deus. Puta, meu. E aí eu continuei, né? Quando você tá, né? Parece que você atrai, né? As palavras. Porra, mas eu continuei, assim, né? Mas é muito chato isso. Foi garoto, que ele podia lançar um... Ele podia fazer isso, entendeu? Isso é uma vergonha. Eu já causei vergonha no dono da faculdade que eu estudei, cara. Que isso? Fiz ele quase me pedir desculpa. Foi, né, dar palestra pros calouros, né? Sei lá, sempre tantos calouros dentro do auditório que cabia 60 pessoas. E aí, cara, ele lá pelas tantas, ele fala, não, porque sabe, somos aqui todos iguais. Todos nós temos duas orelhas, dois olhos, um nariz, cinco dedos. Aí eu levantei, opa! Que filha da puta! Ah, tu é escroto! Ai, que filha da puta! Isso é uma vergonha. A gente tava vendo Rambo 4, toda a galera. Ai, foi muito bom esse dia, cara. Cara, foi um dia maravilhoso. Uma das sessões de cinema mais maneiras que eu já fui. Mais maneiras, eu sinto falta daquele dia. Pô, foi ótimo aquele dia, né? Todo mundo reunido. O Guga rindo, que cara, nem um maluco gritando. O filme inteiro. A gente entrou em êxtase, cara. Pô, foi maravilhoso. Aí, pô, o filme, cara, ele é todo planejado pra te dar ódio, né? Você fica com ódio. Aí depois que o Rambo começa a matar, que você libera a catarse. Né? Exato. Cara, aí na primeira, aí você só aparece os bandidos matando, dando tapa na cara de criança, jogando velho no... Era assim mesmo. Você fica com aquele ódio, aquela gana. Na primeira cena que o Rambo reage, mata todo mundo, 3D, levanta da cadeira com os dois braços assim pra cima e fala, aê, viva Rio é o caralho! Caraca! Eu não lembrava. Tá vendo? Eu não falei que o 3D me dá vergonha, cara? Foi um momento, né, que escapou a sanidade. Ai, né, meu filho. Bora, o Guga gritando, rindo e gritando, e os caras na frente olhando pra trás toda hora. Eu achava que naquela hora que explode a mega bomba, que o Guga ia morrer, cara. No ataque. É mistura de riso com grito. É demais. Ai, eu adoro. Não, tem certos filmes que falam assim, paga a passagem do Guga só pra ver esse filme com o Guga. Tinha filmes que tinham que ser com você. Eu ri tanto que eu fiquei sem voz. Cara, porque assim, metade do cinema vai na nossa onda, começa a rir, bater palma, e outra metade fica assim, quem são esses anormais? Né? Pô, mas aí a gente tá vendo filme galhofa, tem que rir. Porra, bater palma, né? O papo de acender a luz do cinema, as pessoas, elas vêm olhar assim pra ver quem era, elas levantam assim, olham assim, quem são esses caras? Aí vem que é tudo marmanjo, acha que é tudo adolescente? Não, tudo marmanjo de 30 anos. É tudo barbado. Tudo barbado. Isso é uma vergonha. Ele encontrou com um amigo dele, saiu com a menina, aí começou uma maior pegação, não sei o que, foram pro quarto, aí ele foi lá pra, né, dar uns beijinhos, umas carícias, e a menina tava menstruada. Ele sacou e a menina ficou constrangida, então ele levantou, olhou pra ela e falou, olha o palhacinho! Que garota se mancou, né? Não, mas pior quando você vai, nem um adolescente, vai pegar carro de palhaço, senta no colo de alguém e aí você fica menstruado no carro. Ai, meu Deus. Aí quando você levanta... Ai, que vergonha. O povo carimbar. Caraca, mas olha o palhacinho. Ai, que nojo, gente. Eu tô com muita vergonha. Cachorros por si só são uma vergonha alheia. Ai, é muita vergonha. Não, não fala do gravatinho aí, da Severina. Não, mas isso é uma gracinha em casa. Na rua eles se transformam em dois monstros, não, não. Dois gremlins. Casa, entenda como quiser, porque o cachorro tem uma mania de beijar as pessoas na cara. O cachorro não é grande, ele é menor que um labrador. Só que você entra em casa, o cachorro dá um salto, ele parece um golfinho. Sabe, ele bota as patas pra trás, estica o corpo e faz aquele movimento em S. Mas ele vem que nem um golfinho mesmo, um golfinho de Miami, sabe? Pum, na boca, cara. Mas dá uma lambidinha na boca. Tem uma porrada na boca. É uma porrada. Quando a gente trabalhava em casa, que estoque da Nerd Store era em casa, o cara do correio ia lá em casa. Ai, que estoque da Nerd Store em casa. É, era, tu, porra. Ai, me deixa esquecer isso. O cara que buscava, que trabalhava no correio nessa época, o apelido dele era Seu Dentinho. Porque o dente tava pendurado. Porque ele tinha um dente só gigante na frente. Caraca, o cachorro viu o Seu Dentinho. Foi amor à primeira vista, cara. Mas ele deu um salto, cara. Ele assim agarrou no dentinho, cara. A língua enroscou no dentinho. Eu acho vergonha esses caras tudo bombadaço saindo na rua passeando com poodle. É vergonha. Eu acho vergonha. É vergonha. Ridículo. Eu acho vergonha. É muita vergonha. Se você é bombado, você não pode ter um poodle, porra. Tem que ter um pitbull. Aí os caras estão falando, não, é da minha mãe. Ah, porra. Mas é. Uma vergonha. Meu amigo da Agatha, que a mãe obrigava ele a sair com um poodle. Ele, porra, mãe, me dá um cachorro de macho, cacete. É, irmão. Eu não saio. Se comprar ele poodle, é igual da minha vida. Ele morria de vergonha. Ele morria, que era um poodle toy, cara. Depõe contra a pessoa. O Jovem Nerd saía com puta. Não, eu não tenho. Nossa, não é poodle. Ah, não é poodle, não. O que é aquilo? De poodle com cumbrasturite. Lhasapsu. Caraca. O cachorro é um vira-lata com cara de poodle. E aí inventaram que não é vira-lata. Não. É Tenerife. Tenerife. Não, é uma raça entre o vira-lata e o cão de raça. É o Tenerife. É Terminife, né? Ele não tem cara de poodle, gente. Tem cara de ursinho. Ah, tá. Mas é todo bombado, diz isso do seu mas poodle. O Jovem Nerd não é bombado? Pode sair. Então gosto, pode, né? Vou te dar um poodle agora dele. Vou sair montado no poodle. Eu não podia sair de casa, porque eu acho que eu tava editando Nerdcast e tal. Aí a portuguesa tinha que buscar os cães no pet shop, né? Eles tinham ido tomar banho. E a senhora Jovem Nerd falou, eu ajudo, é aqui do lado? Cara, eu parei de editar pra ir pra janela olhar a cena, porque era tanto latido e tanto grito. A senhora Jovem Nerd não conseguia segurar o cachorro. O cachorro puxava ela. Ela, gente, gente! Gritou no meio da rua. Cara, que favela, cara. Ai, eu achei engraçado. Eu tive acesso de riso. Aí comecei a ficar mole. É, quando a gente tá rindo... Não, mas olha, eu já fui arrastada por esses dois cachorros. Uma vez... Caraca, isso foi... Fui levar as crianças na escola. Eu falei, ah, coitado dos cachorros. Vou levar eles pra andarem até a escola e voltar. É uma caminhada. 1,5 km pra ir, 1,5 km pra voltar. Os cachorros vão ficar felizes. Cara, nunca mais. Mas a gente parou no sinal. Do outro lado da rua, apareceu uma cabeça de um cachorro. Só que eu não vi. Cara, meus cachorros me puxaram, mas eles me puxaram, eu fui no chão na hora. Não e tava... a Andréia caiu de joelhos no chão. Eu caí de joelho? De saia, eu tava de saia. Cara, me rasgou a saia toda. A saia foi saindo, sabe como é que é? Eu puxando a saia, segurando pra não ficar pelado. Não, isso porque o Almôndega tava levando um jogo de War pro colégio pra jogar o dia dos jogos de tabuleiro, sei lá. Quando o cachorro puxou, foi o War pra tudo que é lado. Pecinha de War. Tinha um ponto de ônibus no outro lado da rua, na esquina, né? O ponto inteiro olhando, ninguém fez porra nenhuma, né? Mas na hora o povo quer pão e circo, minha filha. Ninguém ajudou a parar o trânsito. Ai, cara, mas eu bati tanto nos cachorros no meio da rua com a coleira. Você ficou chicoteando eles? Fiquei. No chão. Fiquei jogada no chão, batendo neles com a própria coleira, gritando. Aquela velha louca dos Simpsons, dos gatos. Ai, nunca mais, cara, que vergonha. Nunca mais. Isso é uma vergonha. Agora, algum de vocês já foi pego na adolescência, assim, digamos assim, numa cena de amor próprio? Self-love. Cara, algumas vezes. Algumas vezes! Algumas vezes! Caralho, cara! Não aprendeu. Não aprendeu. Não aprendeu. Você não tem chave, banheiro, nada? Não tem nada? Ficava na sala? Na sala. Era muito hormônio, saca? Tinha muita atividade dentro de mim, eu tinha que... Eu não ficava se esfregando nas pilastras de casa, não, né? Não. Como caraca, assim, cara? O que é isso? Agora vai ter que... Mas na sala? Como é que você era pego? Que situação? Pô, sei lá, banheiro do colégio. Nossa! Aí eu não censuro, porque eu também. Não! Uma vez ou outra não era flexão nem perna no final da manhã. Era bíceps, né? Bíceps. Ô, gente! Que engraçado, cara. 4 em 3D deveria parecer a base do Alien, né, cara? Não, cara, foi traumático, cara. Eu tava no banheiro lá, na minha alegria. Ah, que minha mãe abriu a porta do banheiro, cara. Meu irmão, que pânico, cara. Que pânico. Falou. Mas você não trancou o banheiro? Cara, olha só, quando você tá com pressa, você se preocupa. Você tá com pressa. Você tá com aquela imagem na cabeça, entendeu? Você tem que manter o foco. Você não pode ter o foco. Não via mais nada, cara. A porta abriu, Thiago... Deixou a porta. Ai, cara. Que meu Deus, inferno, cara. E pra sair do banheiro, cara? Porra. Encarar sua mãe. Sai pela janela e vai pra legião estrangeira, né, cara? É a única maneira. Se minha mãe tivesse pego, acho que eu teria virado padre, mano. Que ai, meu falando? Deus. Que desculpa você vai dar, cara? Tua mãe abriu a porta e pegou você com a mão na massa, né, cara? É. Ai, meu Deus do céu. Dizia, cara. Caraca, isso é que eu chamo de vergonha alheia, cara. Ah, isso é que eu chamo de vergonha. Fiquei uns 3 dias sem fazer em casa. Sem fazer em casa. Isso é uma vergonha. Sabe o que eu sinto muita vergonha? Quando eu tô andando com a senhora de Avenida na rua, aí ela vê, tipo assim, um bebê fofinho, sabe? Com os pais e um bebê. Aí ela aponta, assim, a 2 metros do bebê. Olha que bebê fofinho! Ah, ele tem vergonha! Caraca, isso me mata de vergonha, porque se você não está detectando a presença dos pais ali, cara, o bebê não sabe que ele é fofinho. Fale com os pais. Mas então, o pai gosta de elogio. Mas assim, mas você aponta pro bebê, cara, isso me dá uma e vergonha. Você? Você fala com voz de neném na frente das pessoas. Olha! Me vejo lá. Calma. Neném, isso é uma... Eu tenho uma vergonha. Calma, caraca. Você tem que falar isso só pra mim, não é? Obrigado. Fala toda hora. Não. Naquele dia a gente tava lá no Detran, sei lá, você tava falando altão. Eu, Alexandre, cala a boca. Fala aí, jovem, né? Como é que é a voz de neném, jovem? Como é que é? Eu tava sacaneando, sabe, jovem? Ai, ele não. Não, não tava, não. Já vi... Puta que pariu, finalmente. Caraca, finalmente. Em público, não. Cara, uma vez a gente tava numa reunião no VirtualNet. O Rogério Bonfim e o Naka estão me ouvindo e não vão me deixar mentir. O cara se largou, tava entre amigos, e começou... Eu orerei. Tô com saudade. Os caras, que porra é essa? Que porra é essa? Eu falei, não, é que ele é meio retardado. Assim, tá pensando, ele é meio maluco, ele fala com voz de criança às vezes, mas é... Tá muitos dias em São Paulo, não tá tomando remédio. Tá. Ele fala direto. Eu falei, direto? Tá só direto. Ali tá muito amigo, pô. Ah, caraca, gente, tirou um peso de mim essa, cara. Eu não imagino. Imagina se o Azaghal falasse com voz de neném. Só se fosse aquele neném do Roger Rabbit. Neném que dá tapa na bunda, fuma charuto. A gente tem o nosso jeito de falar, mas não em público, não. Por favor. Mas tem muita gente que faz isso. Eu já vi. O cara todo sério naquela postura, aí tem o telefone. Oi, meu amor, neném. Puta que pariu. Mas eu gosto pra mim é um brochão. Não, em público. No Detran, no Detran, eu na hora, reprovado. Eu tô aqui, reprovado, não pode dirigir. Idade mental não condiz com habilitação. Ai, meu Deus. A cara do Jovem Nerd. Não, mas eu tenho, eu falo com ele. A cara dele, sabe quando a pessoa tá rindo? Amarelo? A gente com a cara de burro. Eu gosto, eu falo com ele com voz de neném, mas não em público. Mas a mulher falar com voz de neném até vai, mas o homem não. Não, meu nenê, pode falar. Fala, Alexandre, fala com a água. Oi, nenê. Oi, que bonitinho, meu nenê. Vem pra cá, meu nenê. Eu te amo. Passa o taquinho, meu nenê. Eu tinha um amigo que deixava recados na secretária eletrônica pra namorada assim. Aí entendeu? Você ligava pra casa dele, ó, oh, mochinho, bonitinho, eu tô indo pra aí. Caraca, cara. Ah, isso dá vergonha mesmo. É vergonhoso. Então anda com o espelho. Ah, mas então chega, né, meu Vené? Essa foi a última vez que eu tive que aturar você numa reunião fazendo isso. Ele era amigo, tudo amigo. Tudo amigo. Entre tá amigo pode, né? Pode. Puta merda. Tá ótimo. O Jovem Nerd tem muitos amigos. Isso é uma vergonha. Tem uma parada que acontece com a gente só quando a gente é criança, que depois que a gente cresce isso não acontece mais, que é uma vergonha alheia. A vergonha alheia não, é a vergonha própria. E é quando a mãe vai botar supositório na gente. É uma vergonha. Você pode ter a idade que você tiver. É verdade. 4 anos, 5, 6, você vai ficar envergonhado. Você, não, mãe, eu já melhorei. Eu botava o supositório no meu filho quando ele tava dormindo. Não. O que eu falei pra você? Deu um esporro. Eu falei, que porra é essa? Ué, por quê? Vai botar... Meu irmão, dá injeção, dá remédio, dá... Puta, tem tantas maneiras civilizadas de você medicar uma pessoa. Você quer fazer, né? Sob método de pedir, vai, né, cara? E já passou dessa época da Inquisição há um bom tempo. Mas ele vomitava o remédio. Bota soro, qual é o problema do soro? Ótimo, é um negocinho ali. Mas vai ter que ir no hospital. Não, quem tem que ir no hospital é ótimo. Baixa febre. Ele vomitava no Valdir. Banheira de gelo. O que tem supositório? Pra vocês, né? Eu não vejo problema nenhum. O que tem? Eu não deixava. Minha mãe ia ver, tá com febre supositório. Não. Saí correndo, fugi, falei de jeito nenhum. Minha mãe gastava uns 5. Ela colocava o cuspi igual a bala boneca. Porque você... Ela, para com isso, menino, para com isso. Aí ela botava... Cara... Se liga que o supositório, ninguém explica pra uma criança. Olha, esse aqui é um supositório. É uma pastilha gigante que a gente vai enfiar no seu c... Ninguém fala isso pra criança. Você tem que levantar a mão pro céu, que antigamente só se tirava a temperatura pelo cu. Peraí, presta atenção. Isso tá na nossa memória genética. E você vê aquela porra daquele... Parece bala de cacau gigante. E porque não é uma parada delicada, né, meu irmão? É um dedo mindinho, né, cara? É um projeto, parece um bicho. Aí traz aquela porra daquele OB pra enfiar... Porra, a criança... Aquilo ativa uma memória genética... Que a criança, ela sabe que ela tá fudida. Que nem cachorro quando vai tomar banho faz cara de cu. É igual, cara. Ah, criança... E mulher não tem problema, né? Eles são machistas. Ah, mulher pode tomar suco. Ah, pode enfiar assim, vai merda no c... Ah, gente. Bota logo 5. É, você tá acostumada mesmo? Homem é machista mesmo, né? Quem disse que a gente gosta disso? Olha que tem muita mulher que gosta. Ah, não vem que me perdoe, acho que fingem que gostam, só pra agradar, tá bom? Me perdoem vocês, meninas guerreiras. Tá bom? Que estão ouvindo as meninas guerreiras, é ótimo. Essas guerreiras que fingem que gostam. Faz de tudo pra manter, né? Pra manter o namorado. É, gente, é possível. É, para até aturar a voz de neném, aturo. Por isso que os aliens pararam de usar aquela maquininha que deleta a memória. Não precisa mais. Agora só a sonda anal, o cara fica com tanta vergonha que ele não conta pra ninguém. Ela fala, vem cá, você foi abduzido, né? Não, eu? Eu não. Ai, que horror. Isso é uma vergonha. Que nojo. Olha só, isso foi há muito tempo. Nós éramos todas crianças. Exatamente. Já. Éramos todas crianças. E aí, a minha tia morava em Santa Teresa, né? Um bairro meio... Bicho grego. Hip chique. Alternativo. só tinha bicho grilo. Uhum. O prédio dela era aqueles edifícios de 3 andares sem elevador, que ninguém fecha as portas de casa. É, são todo... três, não é isso que é. É, é. Canadá, é, né? É. Aí você entra... E pronto, é um próprio cigarro, né? Vou dizer que a gente está generalizando Santa Teresa. Olha, eu estudei a minha infância inteira no colégio de Santa Teresa, frequentei casa de muita gente de Santa Teresa, é assim mesmo, meu irmão. É a comunidade Santa... bicho grilo. Tá, Santa Teresa é monocultura de subsistência, né? E aquela névoa não é da serra. Tem sempre uma névoa no lugar, mas não é. Ótimo, então, vamos lá. E aí só que eu que é bicho grilo, né? A criança não usa sapato. Pô, né? Se o adulto não usa sapato, por que a criança vai usar, né? Ninguém lava a mão antes de comer, aquela coisa. Yeah. E aí a gente tava na casa da vizinha da minha prima e a garota começou a falar que tava com uma coceira na bunda. Ah, não, gente. Não, peraí, que você... peraí, o que você tem a ver com o senhor da Tereza? Coceira no... É, ela é meu puta coceira. Porque ela morava em Santa Teresa. Ela morava em Santa Teresa, ela andava descalço, ela lavava a mão. Aí ela começou, ai, minha bunda tá coçando, minha bunda tá coçando. Criança sente coceira na bunda, né? Bota e vê. Olha, eu não senti não. Bota e vê, você vê uma criança coçando a bunda. E onde quer que você esteja? Meninas vão dizer que não. Você vai numa festinha e tem uma criança coçando a bunda. Bom, aí a garota falou, tá, minha bunda tá coçando. Mas geralmente você vê uma criança coçando a bunda pelo lado de fora. A garota não. Tava coçando com tudo. Meteu a mão nas calças. Aí a gente... Eca! Não coça a bunda... Coça por fora da calça. Por fora da calça, pelo amor de Deus. Aí a gente já ficou... Que nojo! Tá com a mão dentro da calça, coçando... Sei lá o quê. Aí, a garota fiou a mão dentro da calça, né? Ficou coçando, coçando. Quando ela tirou... Ela gritou, eca! Ai, meu Deus. Ai, merda. Aí ela deu aquele estalinho assim com a mão, como se fosse... Chicote. Chicote. Deu um chicotinho com a mão. Cara, vou uma lombriga e colou na mar. Hoje. Uma cara, parecia um macarrão miojo. E colou no armário, cara. Mas foi um tal de sair gritando, olha a lombriga! Puta merda. Ai, que nojo. Não, é pior que ela cresceu e ficou lindona, né? Porque ela a lombriga? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,